Nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas puta, nas puta, nas putariazinhas, só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas puta, puta, puta, puta, nas putariazinhas, só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas puta, nas puta, nas putariazinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas puta, puta.